estamos aqui no novo dia, unidos e construindo a nossa cidadania. São tantas coisas certas, várias coisas erradas. São tantas coisas que precisam ser modificadas. Você pode ficar na sua, é solidão demais. Ou pode transformar o mundo, você é capaz. Rompa a prisão do medo, você não está sozinho. Podemos juntos trilhar o mesmo caminho. Junta sua voz e a minha voz e então seremos um coral de vozes fortes e gritaremos para que não haja outras Leonardas. As mulheres estão sendo assassinadas. É tanta intolerância, tanto preconceito. O gay não pode amar, não tem seu direito. Quem deveria proteger é o primeiro a atacar. Um homofóbico racista não te representa. Tem gente morando na rua sem moradia, alimentando-se no crack todo dia. Melhor rezar pra Deus pra não ficar doente, porque a saúde daqui está muito carente. Carente de leito, seriedade e competência. Mas pra mudar isso, temos que ter consciência. O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? Tô refletindo sobre consciência e sobre educação. O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Refletindo sobre consciência e sobre educação. Seu carro existe para transportar e não matar. Aonde você vai com tanta pressa? E não satisfeito, ainda apronta mais. Destrói a natureza e maltrata os animais. Você precisa de silêncio pra descansar. Mas um vizinho sem consciência não me respeita. Ligando o som alto, ignorando o fato de que amanhã cedo eu vou pro trabalho. Nossas crianças estão tendo infância roubada. Estão matando ou então sendo assassinadas. Se essa rua fosse minha iluminar, e chamava a prefeitura para vir limpar, e educava meus vizinhos para conservar. Pois esse lixo é quem traz a doença pra cá. A culpa é do Estado, também me sua. Haveria mais espaço, lazer e cultura. Escola de qualidade pra gente aprender. Mais qualidade de vida pra mim e pra você. Uma escola sem parede há de existir, pra se misturar com a vida e você descobrir que somos todos educadores. Devemos nos unir e uma sociedade educadora construir. Construir com justiça e paz também. Pois a paz é de todos ou não é de ninguém. O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Sobre consciência e sobre educação. O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? Tô refletindo sobre consciência e sobre educação. O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? Tô refletindo sobre consciência e sobre educação. O que que há? O que que há? Qual é meu irmão? O que que há? O que que há? Tô refletindo sobre consciência e sobre educação.